Choque! O eletrizante do Interland! Aceita que dói menos, aqui é DJ André Boy. Chegamos na parada, e aí tá rolando alguma braba. Chegamos na parada, e aí tá rolando alguma braba. Mano, cuidado, senão tu vai pegar em fio descascado. Mano, cuidado, senão tu vai pegar em fio descascado. Ultra Choque, organização Ginecos Bar. Dá-lhe a eletrizada. Sonzão Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. DJ André, tocando na pressão pra você. Chegamos na parada, e aí tá rolando alguma braba. Chegamos na parada, e aí tá rolando alguma braba. Senão tu vai pegar em fio descascado. Mano, cuidado, senão tu vai pegar em fio descascado. Dá-lhe a eletrizada, dá-lhe a eletrizada. Olha o choque, ultra choque, dá-lhe a eletrizada. Olha o choque, ultra choque, dá-lhe a eletrizada. DJ André Boy e o Renan Mix são as nossas atrações. Vai dar PT. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Sonzão Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça. Aceita pros que ladrão, dói que menos, aqui é DJ André Boy. Mano, whisky, tira selfie com as amigas, dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. DJ André Boy! Que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão pro crime. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher, não parar! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Novo Mega Ultra Choque. Vai dar PT. Na festa de aparelhagem que ela gosta de endoidar. Vai dar PT. Na festa de aparelhagem que ela gosta de endoidar. Alô, Melly! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, ela tá tomando DJ uísque. DJ André Boy detonando! Dale DJ André! Do Interland! Esse é o Sonzão Ultra Choque, eletrizando tudo. Vou fazer uma cena. pista de reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Novo Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. DJ André Boy. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, pues hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Mega Ultra Choque, organização de Necos Bar. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos DJ André, o brother da sigue galera. Dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Estamos brigando como animales. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. E eu hoje estou aqui imaginando sexy. Antes da galera, DJ André, tocando na pressão pra você. Dale, DJ André! Aceita que dói menos, aqui é DJ André Boy. Let the fucking bass! Mega Ultra Choque, organização de Necos Bar. Esse é o Sonzão Ultra Choque. O famoso 16 toneladas. DJ André Boy. DJ André, o brother da galera. Sonzão Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. Esse é o famoso 16 toneladas. Mega Ultra Choque, organização de Necos Bar. Alô, DJ André Boy! Bota na pressão, meu DJ! Famoso de 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas.

Mega Ultra Choque. Sonzão Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. É a tiladeira, pega, canto a mão. Dale, DJ André! Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Para, já pode ficar pelada, não, não, para. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. É DJ Mel, o exemplo de DJ mulher no Pará. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira, pega, tá tombada. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Mega Ultra Choque, organização de Necos Bar. Bagunçada, se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Não pode ficar pelada, não é para. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Tu é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçar. Pega o isqueiro e acende baseado. Pega o isqueiro e acende baseado. Pega o isqueiro e acende baseado. I wanna love you and treat you right. Choque, o eletrizante da galera. DJ André Boy detonando. Every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Off my single bed, we'll share the same room, yeah. Put up the bottle of bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, vê se arranca em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. DJ André, tocando na pressão pra você. Eu bom bom balança, então joga essa pro trunk. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu bom bom balança, então joga essa pro trunk. Toma, toma, toma, toma, vai na nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá comigo. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ André Boy detonando. DJ André Boy. Teu bumbum balança, então joga essa pro trunk e toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Teu bumbum balança, então joga essa pro trunk e toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Tem que jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa pro trunk e toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12.

Tchau. Novo Mega Ultra Choque. Sonzão Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. Tomite, sabe qual é a parada? Elas na bicada, elas na bicada. Ei, Tomite, sabe qual é a parada? Elas na bicada, elas na bicada. É final de semana, endoida meu compadre. Dale, DJ André! Ai, é final de semana, endoida meu compadre. Ei, vou endoidar meu pop-life. Ei, vou endoidar meu pop-life. Ei, vou endoidar meu pop-life. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop-pop neles, é pop-pop nelas. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop-pop neles e também nelas. Ok, let's go. Alô, alô, DJ André Boy! Bota na pressão, meu DJ! Ei, Tomite, sabe qual é a parada? Elas na bicada, elas na bicada. Ei, Tomite, sabe qual é a parada? Elas na bicada, elas na bicada. É final de semana, endoida meu compadre. Ei, vou endoidar meu pop life. É final de semana, endoida meu compadre. Ei, vou endoidar meu pop life. No pop life. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop pop neles, é pop pop nelas. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop pop neles e também nelas. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe? DJ André Boy. Foi vere que te vere. Foi vere que Mega te Ultra vere. Choque, organização de Necos Bar. Sonzão Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. Curioso, bico doce, passarinho, quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi berequete, verê, foi berequete, verê, foi berequete, foi Lucinda e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. Aceita que dói menos, aqui é DJ André Boy. Mega Ultra Choque, o eletrizante da galera. Curioso, bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi berequete, verê, foi berequete, verê, foi berequete, foi Lucinda e Cupijó. Choque, o eletrizante da galera. Alô, DJ André Boy. Dale, DJ André. Esse é o Sonzão Ultra Choque. galera. Eu dei pro Lohan e ele me deixou tarada. Eu vou dar de novo só porque eu sou DJ André, o brother da galera. Não para, só porque eu sou safada. O DJ tá embrasado, tá na onda do copão. Muito louco na favela, é o famoso fudelão. Na tia Gratia que é socadão. É socadão, na tia Gratia que é socadão. É socadão. Hoje, hoje tu vai dar pro DJ, pro DJ Lohan. Hoje, hoje tu vai dar pro DJ, pro DJ Lohan. Hoje, hoje tu vai dar pro DJ, pro DJ Lohan. Hoje, hoje tu vai dar pro DJ, pro DJ Lohan. Eu sento sem parar. Eu sento, eu rebolo. Eu sento sem parar. Vou descendo pro DJ na intenção de dar beijo na boca sem parar. Beijo na boca sem parar. Ultra Choque, organização de Necos Bar. DJ André Boy! DJ André Boy detonando! Da galera.

sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim. Eu enlouqueço de ver. DJ André Boy! Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais um. Mega Ultra Choque, organização Ginecos Bar. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Sonzão Ultra Choque, eletrizando tudo. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Mega Ultra Choque, organização Ginecos Bar.